Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar aqui com a leitura das meditações e depois parar para alguns comentários de ordem metodológica, como o que eu fiz da outra vez. Nós estamos aqui, nós lemos um pedaço do parágrafo 18 da terceira meditação. A parte decisiva é aquela: concluirei que, se a realidade objetiva de alguma de minhas ideias é tal que eu reconheça claramente que ela não está em mim, nem formal, nem eminentemente, e que, por conseguinte, não posso eu mesmo ser-lhe a causa, daí decorre necessariamente que não existe sozinho no mundo, mas que há ainda algo que não existo sozinho no mundo, mas que há ainda algo que existe e que é causa dessa ideia. Ao passo que, se não se encontrar em mim uma tal ideia, não terei nenhum argumento que me possa convencer e me certificar da existência de qualquer outra coisa além de mim mesmo, pois procurei-os a todos cuidadosamente e não pude até agora encontrar nenhum. O critério, portanto, é o que ele diz, é o da quantidade de realidade objetiva que existe numa ideia. Se essa realidade objetiva transcende a capacidade que ele mesmo tem de criá-la, então é porque o objeto ao que essa ideia se refere existe externamente no mundo. Ora, entre essas ideias, além daquela que me representa a mim mesmo, sobre a qual não pode haver aqui nenhuma dificuldade, há uma outra que me representa um Deus, outra as coisas corporais e animadas, outras os anjos, outras os animais, outras, enfim, que me representam homens semelhantes a mim. Mas no que se refere às ideias que me representam outros homens ou animais ou anjos, concebo facilmente que podem ser formadas pela mistura e composição de outras ideias que tenho das coisas corporais e de Deus, ainda que não houvesse fora de mim no mundo outros homens nem quaisquer animais ou anjos. Ou seja, ele diz que há muitas ideias que podem ter sido criadas por composição a partir das ideias de outras coisas. É isso aqui, portanto, essas ideias não indicam necessariamente a existência objetiva dos seus dos entes correspondentes. Ele não pergunta aqui se ele poderia universalizar esse processo. Quer dizer, se uma ideia foi composta com outra ideia, por outras ideias, e essas ideias foram compostas por outras e outras e outras e outras, bom, tem que haver um limite. Ou então, isso quer dizer que as ideias, a criação de ideias é infinita e ilimitada em si mesmo, e que, portanto, a criação de ideias é a única coisa que existe. Mas se ele admitisse isso, ele não poderia admitir que tirou alguma ideia de alguma coisa corporal, coisa que ele está admitindo. E quanto às ideias das coisas corporais, nada reconheço de tão grande nem de tão excelente que não me pareça poder provir de mim mesmo. Pois, se as considero de mais perto e se as examino da mesma maneira como examinava há pouco a ideia da cera, verifico que pouquíssima coisa nela se encontra que eu conceba clara e distintamente, a saber, a grandeza ou a extensão em longura, largura e profundidade, a figura que é formada pelos termos e pelos limites dessa extensão, a situação que os corpos diferentemente figurados guardam entre si, e o movimento ou a modificação dessa situação, aos quais podemos acrescentar a substância, a duração e o número. Essa aqui, agora, trecho fundamental. Quanto às outras coisas, como a luz, as cores, os sons, os odores, os sabores, o calor, o frio, e as outras qualidades que caem sob o tato, encontram-se em meu pensamento com tanta obscuridade e confusão que ignoro eu mesmo se são verdadeiras ou falsas e somente aparentes. Isto é, se as ideias que concebo dessas qualidades são, com efeito, as ideias de algumas coisas reais, ou se não me representam apenas seres quiméricos que não podem existir. Preste atenção: a luz, as cores, os sons, os odores, os sabores, o calor, o frio e as outras qualidades que caem sob o meu tato. Por que que ele diz que essas ideias não indicam necessariamente a existência dos seus objetos no mundo exterior? porque ele não consegue concebê-las de maneira clara e distinta. No entanto, é evidente que o critério da clareza e distinção se aplica primordialmente aos conceitos e às ideias enquanto tais, e não aos seus objetos. Então, isso quer dizer que ele está tentando julgar os dados dos sentidos por um critério que vale eminentemente para as ideias, tal como ele mesmo as concebeu. Tá certo? Portanto, é um critério da sua consistência lógica. Tá certo? E onde está dito ou demonstrado que as sensações deveriam ter por si mesmas uma consistência e uma clareza lógica? Este é um ponto que permanece um dos mais enigmáticos aqui neste escrito. Que ele adotasse o critério da clareza e distinção para o julgamento das ideias é uma coisa, mas que ele usasse o mesmo critério para o julgamento da realidade exterior dos objetos dessas ideias, bom, aí é um salto imenso. Não é isso? Quer dizer, a clareza e distinção são qualidades que são das próprias ideias, de maneira absolutamente independente da existência ou não dos seus devidos objetos. Se eu concebo, por exemplo, sei lá, um dragão verde com bolinhas cor-de-rosa, né? Bom, essa ideia é clara, tá certo? No sentido de que ele não se confunde com nenhum outro objeto, e é distinta no sentido que os elementos que a compõem não se confundem entre si. Eu não confundo o verde da pele do dragão com o cor-de-rosa das bolinhas. Então, a clareza é quando uma ideia é distinta das outras, e a distinção é quando ela é internamente clara. Tá certo? Então, eu concebo a ideia do dragão clara e distintamente. O que que isso tem a ver com a existência externa ou não de dragão? Da onde que ele tirou a ideia de que clareza e distinção poderia julgar não somente a veracidade intrínseca das ideias, tá certo? Mas a existência ou não de um objeto exterior correspondente? Não há nem meio motivo para que o indivíduo faça isso. Quer dizer, que ele use um critério, quer dizer, estritamente lógico, não é isso? Para emitir um julgamento de fato sobre a realidade ou não dos objetos mencionados nas ideias. Você pode procurar aqui, você não vai encontrar nenhuma justificação para isso. Donde eu concluo que é, vamos dizer, uma decisão voluntária. Justamente ao contrário, me pareceria que o fato de que certas ideias, como ele as chama, como a cor, o sabor, etc., etc., não poderem ter, vamos dizer, uma clareza e distinção, como teria, por exemplo, a noção do quadrado, do triângulo, ou do dragão verde com bolinhas cor-de-rosa, isto é por si mesmo uma prova de que não fui eu mesmo que as concebi, porque eu não tenho, ao manejar essas ideias, a liberdade e a desenvoltura que eu tenho quando estou lidando com elementos puramente lógicos. Não é isso? Então, por exemplo, se eu pego a figura de um quadrado, bom, eu consigo conceber todos os elementos que compõem o quadrado, deduzo as propriedades do quadrado, etc., etc., tudo com uma clareza extraordinária. Mas, se eu quero dizer para mim o que é o sabor, né? Se eu quero descrever a sensação de sabor, bom, eu não posso fazer isso com a mesma liberdade, com a mesma facilidade. Então, significa que há nessas experiências um elemento de resistência à inteligência. E justamente o fato de haver esse elemento de resistência nos induz a pensar que elas não são criadas pela própria inteligência, não são criadas por nós mesmos, mas vêm de um elemento heterogêneo, um elemento de outra espécie. Ou seja, nos leva a crer que essas ideias, entre aspas, não são ideias de maneira alguma. Quer dizer, não são criações da nossa mente, mas são alguma outra coisa que não é pensamento. Tá certo? Então, aqui o que você vê é uma inversão radical do sentido normal da experiência. Tá certo? Onde as qualidades que são próprias, vamos dizer, do pensar são usadas como critério para julgar a realidade dos seres, dos fatos e das coisas. Quando justamente nós sabemos, por experiência, que não existe no mundo real nenhuma coisa que tenha por si mesma a inteligibilidade de uma ideia. Porque a ideia é a criação da própria inteligência. Então é evidente que eu entendo aquilo que eu mesmo estou pensando. Tá certo? Mas, se me vem um objeto do mundo exterior e eu recebo, vamos dizer, a sensação daquilo, então, por definição, estas sensações não podem vir com a clareza conceptual de uma ideia. Se fosse assim, então jamais poderia haver confusão entre uma coisa e outra, entre um som e outro, entre um sabor e outro. Tá certo? E a própria existência de erros nos sentidos, né, mostra que esses dados sensoriais não são fáceis de manipular, eles não cedem tão facilmente, vamos dizer, à nossa exigência de clareza e distinção. Então, onde Descartes vê um indício de que essas coisas são inexistentes fora dele, normalmente nós veríamos exatamente o contrário. Isso quer dizer, se eu não consigo manipular esses elementos com a mesma facilidade com que eu manipulo as minhas ideias, é porque simplesmente esses elementos não são meus. Eu não tenho poder sobre eles. Pois, ainda que eu tenha notado acima que só nos juízos é que se pode encontrar a falsidade formal e verdadeira, pode, no entanto, ocorrer que se encontre nas ideias uma certa falsidade material, a saber, quando elas representam o que nada é, como se fosse alguma coisa. Por exemplo, as ideias que tenho do calor e do frio são tão pouco claras e pouco distintas que, por seu intermédio, não posso discernir se o frio é somente uma privação do calor ou o calor uma privação do frio. Note bem, mas você saber se o calor é uma privação do frio ou o frio é uma privação do calor é uma explicação causal do calor e do frio e não uma simples sensação. Quer dizer, eu sentir o calor é uma coisa, eu saber de onde ele vem é outra. E eu conseguir discernir entre o frio e o calor qual é a causa de qual é um terceiro elemento ainda. Ou seja, saber se o frio vem do calor, ou o calor do frio, ou da privação respectiva, não faz parte da sensação de calor e de frio. É uma outra coisa completamente diferente. É um elemento, vamos dizer, é uma pergunta que está na sua mente e que você acrescenta àquela sensação, tá certo? Mediante um ato de curiosidade. Quer dizer, você quer saber algo mais que a simples sensação por si mesma não lhe fornece. Portanto, aonde há falta de clareza aí, é no pensamento que tenta tratar como se fosse elemento conceptual o que é uma sensação. É aí que se introduz a confusão. Tá certo? Então, a confusão e a obscuridade não estão nas sensações mesmas, tá certo? Mas na maneira de abordá-las, né? E visto que, sendo as ideias como que imagens, não pode haver nenhuma que não nos pareça representar alguma coisa, se é certo dizer que o frio nada é senão privação do calor, a ideia que Mo representa como algo de real e de positivo será, sem despropósito, chamada falsa. E assim outras ideias semelhantes. No momento em que ele chama sensações de ideias, né, ele já operou aí uma conversão. Então, no instante que eu tenho uma sensação, eu não tenho nenhuma ideia dela. É depois, quando eu me recordo dela, né, e trabalho esse elemento na memória, é daí que eu crio uma ideia a respeito. Isso quer dizer, não é a mesma coisa você sentir frio e você dizer eu estou sentindo frio. Quando você pronuncia essa frase, você está se referindo, tá certo? Mentalmente e verbalmente, há uma sensação. Então, quando você diz que está sentindo frio, você não transmite o frio, não transmite o calor. Você transmite apenas o quê? A ideia. Você pode estar falando no telefone, você está no Polo Norte, o sujeito está no Equador, você diz, eu estou morrendo de frio. Nem por isso o cara que está te ouvindo vai sentir frio. Portanto, o que você transmitiu para ele não foi a sensação, e foi simplesmente a ideia. No instante que Descartes trata as sensações como se fossem ideias, ele já negou às sensações, vamos dizer, um estatuto próprio, que as diferencia das ideias. E a partir daí tudo se torna ideia e, portanto, pode entrar na categoria do verdadeiro e do falso. Mas notem bem que em tudo isso aqui há realmente uma inversão da estrutura normal da experiência, né? Então, é por isso que eu digo, ele não pode ter experimentado as coisas como ele as narra, mas ele pode tê-las pensado assim. E na conversão da experiência para o pensamento se introduz, então, a inversão sem que ele perceba. Pois se elas são falsas, isto é, se representam coisas que não existem, a luz natural me faz conhecer que não procedem do nada, ou seja, que estão em mim apenas porque falta algo à minha natureza e porque ela não é inteiramente perfeita. E se essas ideias são verdadeiras, todavia, já que me revelam tão pouca realidade que não posso discernir nitidamente a coisa representada do não ser, não vejo razão pela qual não possam ser produzidas por mim mesmo, eu não possa ser o seu autor. Ou seja, essas ideias, entre aspas, não podem ter vindo do nada. Mas como também não vem de, aparentemente, de nenhum elemento do mundo exterior, então só podem ter sido criadas por mim. É isso. Então, agora, se as sensações fossem criadas por mim, eu teria a liberdade de ter a sensação que eu desejo no momento em que eu quero. Como eu posso fazer com as ideias? Eu posso pensar o que eu quiser. Se eu quiser pensar em elefante, eu penso. Se eu quiser pensar em quadrado, eu penso. Qualquer coisa que eu queira pensar, eu já estou pensando automaticamente. Não é isso? Porém, as sensações não são assim. Se eu estou no Polo Norte, se estou no Alasca, eu posso querer sentir calor, mas não sinto. Tá certo? Então, este, vamos dizer, elemento coercitivo das sensações faz parte daquele coeficiente de realidade objetiva que ele estava exigindo para poder crer que essas ideias, entre aspas, têm um correspondente no mundo exterior, que não foi inventado por ele. Não é isso? Então, como é que o indivíduo dessa altura pode falar em clareza e distinção se ele não distingue sensação de ideia? Se ele não distingue o que é, por exemplo, sentir calor e frio, e o que é pensar sobre o calor e o frio. Quer dizer, aí já se introduziu, vamos dizer, uma tremenda confusão. Então, ele admite que essas coisas não podem, essas ideias, entre aspas, não podem ter vindo do nada. Tá certo? E, portanto, se não vem de nada exterior, só pode vir dele. Né? Então seria o caso de dizer, produza uma. Olhe uma superfície azul e enxergue-a vermelho. Dê uma martelada no dedo e sinta prazer em vez de dor. E assim por diante. Não é isso? Né? Corra 2 quilômetros e sinta-se perfeitamente descansado. Esse foi tudo criação da minha mente, então eu devo poder transitar entre essas sensações com a mesma liberdade, a mesma desenvoltura que transito entre as minhas ideias. Ora, esta resistência das sensações à minha vontade de pensá-las de outra maneira, isso faz parte daquele coeficiente de realidade que ele estava exigindo das ideias para admitir que elas tenham correspondente no mundo exterior. E note bem, quando eu digo isso, eu não estou discutindo, não estou questionando a filosofia de René Descartes. Lembre-se que nós estamos examinando esse texto como uma autobiografia, como um depoimento. Então, o que eu questiono é que ele tenha efetivamente experimentado as coisas desta maneira. Isso é impossível. Como é que um homem dessa inteligência, que foi um dos maiores matemáticos do seu tempo, conseguia confundir uma sensação com a ideia da sensação? Como é que ele podia chegar a imaginar que cores, sons, odores, etc., etc., são criações da sua própria mente, quando ele não é capaz, obviamente, de criar nenhuma dessas coisas voluntariamente? Então ele teria que supor, vamos dizer, um mecanismo mais profundo nele, nesse que está fora do alcance do seu controle consciente e que cria todas essas coisas. Porém, a existência desse elemento mais profundo, dessa capacidade criadora mais profunda e invisível, é ainda mais questionável do que qualquer sensação que venha do mundo exterior. E como é possível não ter percebido isto? Quanto às ideias claras e distintas que... quando ele fala das ideias claras e distintas que ele forma das coisas corporais, estas ideias é que são verdadeiramente ideias e não sensações. Veja aqui. Ele fala: a grandeza ou a extensão em longura, largura e profundidade. Ora, uma coisa só tem grandeza, só tem tamanho em relação a outras coisas. Portanto, o tamanho de um objeto qualquer não é uma propriedade que ele tem em si mesmo e que ele exiba naturalmente. Isso supõe uma comparação, no mínimo, com as proporções do meu próprio corpo. Então, esta comparação, esta sim é feita pela mente. Por exemplo, a ideia de maior e menor. Bom, uma coisa é maior em relação à outra que é menor e vice-versa. Uma coisa não pode ser maior em si mesma. Não é isso? Seria o maior absoluto. Isso aí só existe na língua árabe. Allahu Akbar. Akbar é o superlativo do maior, é o maioríssimo. Tá certo? E atribui isso a Deus justamente porque é uma ideia impensável. Né? Então, seria uma espécie de, como é? É a teologia positiva que raciocina, né, a respeito de Deus, tomando tudo superlativo absoluto. Então, é uma técnica teológica, não tem nada a ver com a descrição de objetos reais desse mundo. Então, o maior absoluto não existe, o todo maior é relativo ao menor, e assim por diante. E essas comparações, elas não são sensações, elas são feitas pela mente. Então, enquanto eu estou lidando com esses elementos, a extensão, largura, profundidade, etc., etc., eu estou navegando entre elementos que a minha própria mente concebeu. Então, ora, por que que justamente esses elementos que a mente concebe, que ele considera objetivos, né? E os outros que não poderiam ser criados pela mente de maneira alguma, como o calor, o frio, etc., etc., ele considera totalmente hipotéticos e subjetivos, por assim dizer, né? Você vê que aqui a ordem da experiência está completamente, não só falseada, mas invertida. Quanto às ideias claras e distintas que tenho das coisas corporais, há algumas dentre elas que, parece, pude tirar da ideia que tenho de mim mesmo, como a que tenho da substância, da duração, do número e de outras coisas semelhantes. Pois, quando penso que uma pedra é uma substância, ou uma coisa que é por si capaz de existir, e em seguida que sou uma substância, embora eu conceba de fato que sou uma coisa pensante e não extensa, e que a pedra, ao contrário, é uma coisa extensa e não pensante, e que assim, entre essas duas concepções há uma notável diferença, elas parecem todavia concordar na medida em que representam substâncias. Ou seja, eu concebo que uma pedra é uma substância porque eu acho que eu mesmo sou uma substância. Eu sou algo que existe em mim mesmo, por mim mesmo, e, portanto, a pedra deve ser algo que existe em si mesmo. Da mesma maneira, quando penso que sou agora e me lembro, além disso, de ter sido outrora e concebo muito diversos pensamentos, cujo número conheço, então adquire em mim as ideias da duração e do número, que em seguida posso transferir a todas as outras coisas que quiser. Ora, se a ideia do número eu pude tirar de mim mesmo, como posso eu dizer que das coisas objetivas eu só apreendo, por exemplo, o tamanho, a largura, a profundidade, se tudo isso não passa de número? Então, o que ele está fazendo é confessando que aquilo que ele reconhece como traços objetivos, como largura, profundidade, etc., no fato são subjetivos. Agora, o fato de que a pedra existe, como que eu poderia, do fato de que eu existo, deduzir daí que uma pedra existe como substância? Existe em si, não. Quer dizer, ela é uma substância, ela é uma alguma coisa, ela não é um nada. Né? Então, a minha existência não implica de maneira alguma a existência de pedras. E eu não vejo nenhum modo de deduzir do fato de que eu sou a substância o fato de que a pedra também é uma substância. Não é isso? Então, aqui novamente, você vê que ele parece estar querendo tirar da sua própria cabeça aquilo que não está na cabeça. E, em seguida, pega aquilo que não poderia vir da sua própria cabeça de maneira alguma e diz que vem de dentro dessa cabeça. Então, você vê que aquelas pequenas inversões que ele fez no começo, elas vão ampliando, até chegar ao verdadeiro mundo às avessas. Quanto às outras qualidades de cujas ideias são compostas as coisas corporais, a saber, a extensão, a figura, a situação e o movimento de lugar, é verdade que elas não estão formalmente em mim, posto que sou apenas uma coisa que pensa. Eu digo, mas é claro que estão em mim, porque tudo isso são formas da quantidade, são formas do número, que eu mesmo pensei. Mas, já que são somente certos modos da substância, e como que as vestes sob as quais a substância corporal nos aparece, e que sou eu mesmo uma substância, parece que elas podem estar contidas em mim eminentemente. Eu digo, sim, claro que podem estar contidas em mim, porque são variedades do número, e o número é uma coisa mental. Não é isso? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, é que todas essas ideias, em suma, que ele tem das coisas, das substâncias, podem tudo provir dele. Está certo? Eu digo, bom, muitas delas podem provir o número, a quantidade, né, o movimento, a duração, tudo isso pode provir de mim. Mas tem coisas que não podem. Quais são as coisas que não podem? As sensações a respeito das quais eu desenvolvo essas ideias. É ali que eu chego, vamos dizer, no limite da minha criatividade mental. Então, na medida em que ele coloca sob a crítica as ideias dos objetos, ele acredita que ele está negando a realidade desses objetos, quando ele está apenas operando no campo das ideias. Então, você vê que isso aqui é uma espécie de operação mágica. O que você faz, por exemplo, no voodoo? Você cria uma imagem mental de uma criatura, constrói um análogo dela e, na medida que você arranca a cabeça do bonequinho, ou lhe dá umas agulhadas, você supõe que o objeto correspondente vai sofrer uma alteração qualquer. Aqui ele está fazendo a mesma coisa, quer dizer, ele opera no campo das ideias, mostrando a irrealidade objetiva das ideias e a subjetividade das ideias, e acredita que está fazendo a mesma coisa com os objetos externos correspondentes. Então, quer dizer, qualquer um que leia esta coisa e se deixe persuadir por isto, bom, está sendo levado com um raciocínio mágico. Quer dizer, é claro que isso não vai alterar os objetos, mas vai alterar a maneira como você os vê. Então, há um verdadeiro processo hipnótico pelo qual você acredita que manipular ideias afeta os objetos. Quer dizer, você negou a realidade da ideia, portanto, o objeto correspondente está negado também. Fala, mas se eu negar todas as ideias que eu tenho a respeito de todas as sensações, isso não me liberta das sensações. Quer dizer, não é tão fácil assim. Claro que até certo ponto você pode induzir o seu corpo a sentir determinadas coisas, mas há um limite. Então, por exemplo, eu posso imaginar que eu estou voando, tá certo? Mas isso não dará ao meu corpo as demais propriedades de um objeto voador. Então, eu só vou ter que a ideia do voo, no fim das contas, e não a realidade dele. Então, você pode, por exemplo, por hipnose, fazer o indivíduo sentir determinadas coisas, mas não todas as coisas. Por exemplo, você pode hipnotizar um sujeito e fazer ele sentir que ele acabou de almoçar quando ele não comeu nada. Só que se você fizer isso por 15 dias seguidos, o sujeito morre de fome. Né? Isso quer dizer, ele pode estar até persuadido de que comeu. Quer dizer, até mesmo a hipnose tem aí o seu limite. É justamente este limite, esta impossibilidade que o mundo, que a ação mental tem de se prolongar para dentro do mundo das sensações e dos próprios objetos, é que nos afirma que os objetos não foram criados pela nossa mente. Portanto, resta somente a ideia de Deus. Quer dizer, de todas as ideias que ele examinou, só tem duas até agora que resistiram ao seu exame. A ideia dele mesmo e a ideia de Deus. Então, ele não pode questionar a sua própria existência. Então, ele tem que admitir que ele é existente. Ele existe enquanto uma coisa que pensa. Agora ele vai examinar a última ideia, que é a ideia de Deus. Portanto, resta somente a ideia de Deus, na qual é preciso considerar se há algo que não possa ter provindo de mim mesmo. Pelo nome de Deus, entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu próprio e todas as coisas que são, se é verdade que há coisas que existem, foram criadas e produzidas. Ora, essas vantagens são tão grandes e tão iminentes que quanto mais atentamente as considero, menos me persuado de que essa ideia possa tirar sua origem de mim somente. E, por conseguinte, é preciso necessariamente concluir de tudo o que foi dito antes que Deus existe, pois ainda que a ideia da substância esteja em mim, pelo próprio fato de ser eu uma substância, eu não teria, todavia, a ideia de uma substância infinita, eu que sou um ser finito, se ela não tivesse sido colocada em mim por alguma substância que fosse verdadeiramente infinita. Ora, a ideia do infinito, como já dizia Aristóteles, não pode haver um infinito quantitativo em ato. É só em potência. Você só pode conceber o infinito potencialmente. Portanto, a ideia do infinito não é uma ideia positiva que eu pense, mas é um nome que eu dou à impossibilidade de pensar certas coisas. Não é isso? Quando você diz infinito, bom, aquilo que não tem limites. Aquilo que não tem limites, não tem um termo, portanto, não tem um fim, não tem uma figura, não pode ser pensado de alguma forma, só pode ser pensado negativamente. Então, por que que deveria ser necessário, né, que essa experiência dos meus limites tivesse sido infundida em mim por alguma coisa externa, quando eu carrego esses limites comigo mesmo o tempo todo? Quer dizer, a ideia do infinito só é pensada como uma possibilidade que se estende para além dos meus limites. E não é pensada positivamente. Para pensar positivamente, seria preciso ter um conteúdo determinado. Mas para isso, você precisaria ter um conhecimento infinito, o que é impossível. Então, é o famoso negócio da teologia negativa. Quer dizer, você consegue pensar Deus por negação. Negação da finitude, negação da imperfeição, negação do pecado, etc, etc, etc. E não porque você, por exemplo, você conceber a onipotência. A onipotência significa você poder tudo, a qualquer momento. Bom, eu só posso pensar isso verbalmente, eu não posso conceber isso efetivamente. Se eu começar a fazer uma lista dos poderes, eu não termino mais. Tá certo? Então, tanto infinitude quanto onipotência não são ideias positivas que eu possa pensar como penso, por exemplo, a ideia de um urso, ou de uma mesa, ou de uma pedra. Não é isso? Mas, vamos dizer, são um instrumento lógico pelo qual eu concebo potencialmente a ideia de coisas que transcendem o limite do pensável. Tá certo? Então, por que que essa ideia precisaria ser colocada em mim por algo externo, se eu carrego comigo os meus próprios limites? Né? Se eu conheço os meus limites e eu suspeito, pelo menos, que haja algo para além deles. Na hora que eu suspeitei isso, pronto, já estou aberto para a ideia do infinito. E não devo imaginar que não concebo o infinito por uma verdadeira ideia, mas somente pela negação do que é finito, do mesmo modo que compreendo o repouso e as trevas pela negação do movimento e da luz? Pois, ao contrário, vejo manifestamente que há mais realidade na substância infinita do que na substância finita, e, portanto, que de alguma maneira tenho em mim a noção do infinito anteriormente à do finito, isto é, de Deus antes que de mim mesmo. Eu tenho a ideia de Deus ou tenho a capacidade de concebê-la? Então, ele diz que há mais realidade na substância infinita do que na finita. Bom, isto não é uma observação, isto é uma dedução. Se você diz que uma substância é infinita, então é porque existe toda a realidade dentro dela. Portanto, ela tem mais realidade do que qualquer substância finita que você designe. Tá certo? Então, isso decorre da própria definição que você postulou. Você diz que algo é infinito, bom, então ele tem um coeficiente de realidade infinito. Então, por que que esta ideia precisaria ter sido colocada em mim pelo próprio infinito, se no instante em que eu a defino, eu mesmo já decretei que ela tem uma realidade ilimitada? Então, você vê aqui, tudo o que ele está dizendo que vem de dentro dele é o que nós sabemos que vem de fora. E vice-versa. Então você tem uma completa inversão da estrutura da experiência. Então, vamos dizer, a doutrina católica ensina que a ideia de Deus não é uma ideia inata, mas a capacidade de concebê-la é inata no ser humano. O que não quer dizer que ele a conceba. Se fosse necessariamente uma ideia inata, então ninguém jamais duvidaria da existência de Deus. Pois como seria possível que eu pudesse conhecer que duvido e que desejo, isto é, que me falta algo e que não sou inteiramente perfeito, se não tivesse em mim nenhuma ideia de um ser mais perfeito que o meu, em comparação ao qual eu conheceria as carências da minha natureza? Aqui, novamente, você não precisa da ideia de um ser infinito para isto. Por exemplo, Descartes mediu 1,52 m. Bastava ele ver uma pessoa de 1,65 m, para não falar de 1,92 m, né? Para saber que existe alguém maior que ele. Então, ele não precisa do infinito para fazer essa comparação. Qualquer superioridade quantitativa a mais já seria suficiente para ele colocar esta ideia. Tá certo? E bastaria ele ver que essas superioridades são em número incontável. Por exemplo, um sujeito é mais alto, outro é mais rico, outro é mais bonito, e assim por diante, né? E ele veria que o número das superioridades que pode haver em relação a ele é incontável. E daí, para conceber uma superioridade infinita, é uma mera questão de criar um conceito. E não se pode dizer que esta ideia de Deus seja talvez materialmente falsa e que, por conseguinte, eu a possa ter do nada. Não, eu não tenho do nada, eu a tenho de mim mesmo e da minha experiência comparativa. A mente humana, ela pode postular qualquer coisa. Quer dizer, que ela, nesse sentido, ela não tem um limite preciso. Tá certo? Então, ela pode criar praticamente qualquer ideia que ela deseje. Tá certo? E, a partir da hora que você concebeu a ideia, você só tem que raciocinar de maneira que seja coerente com a definição que você mesmo deu. Não há maior dificuldade em fazer isso. Né? E note bem, quando você começa a enumerar as perfeições de Deus, tá certo? Você faz tudo isso no vazio. Por exemplo, se fala bondade infinita. Bom, eu não posso conceber uma bondade infinita. Né? Eu posso pensar uma bondade, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, e proclamar Allahu Akbar. Ou seja, quer dizer, Allah é maior do que aquilo que eu estou dizendo. Mas note bem que não é uma enumeração positiva. Né? É apenas potencial. Se eu tivesse uma ideia positiva do infinito, aí sim eu poderia dizer, pô, eu não posso tirar isso de mim mesmo, foi o infinito mesmo que pôs aqui. Não é isto? De fato, pode haver aí uma sutileza que é, na medida em que o indivíduo avança no conhecimento de Deus, ele pode começar a conceber várias qualidades de Deus positivamente. Por quê? Porque ele as viu. Ele as experimentou. Mas mesmo assim, não será a bondade infinita, né? Será apenas, vamos dizer, uma bondade muito grande, para além da qual se estende outras tantas que eu não conheço. Isso quer dizer que, por exemplo, você imagina, por exemplo, todos os favores que Deus concedeu ao Santo Padre Pio. Praticamente tudo que o Padre Pio pedia, Deus fazia. Podia de vez em quando não fazer, mas em geral fazia. Né? Então você imagina essa experiência repetida várias vezes por dia, dia após dia, ao longo de anos a fio. Então você não pode dizer que a concepção que o Padre Pio tinha da bondade infinita de Deus fosse tão vazia, tá certo? E esquemática e meramente potencial quanto de uma outra pessoa. Mas mesmo assim, você pode dizer, bom, essa concepção que ele tinha da bondade infinita era finita. Por quê? Porque o Padre Pio morreu e nada mais disso nele foi perguntado. Entendeu? Então ele só teve tempo de pensar aquilo que ele já pensou. Não é isso? Então, o que ele pode estar pensando no céu, fala, bom, lá então é Deus mesmo que está infundido na cabeça dele. Então, isso quer dizer, não há nenhum motivo para que a ideia da infinitude divina, ou a ideia da bondade infinita de Deus, não tenha sido criada por mim mesmo. Porque eu mesmo postulei isso. E postulei não a partir de alguma experiência que eu tivesse dela, mas justamente da falta de experiência que eu tenho dela. É uma hipótese hiperbólica que eu componho. Não é isso? Então, não precisaria ser nem sequer a ideia do infinito. Por exemplo, a simples ideia do maior. Sempre existe uma coisa que é maior que a outra. Não é isso? Então você pega aqui, você pega uma régua e tem aqui um centímetro. Bom, 2 centímetros é maior do que 1 centímetro, e 3 é maior do que 2, e 4, então 10 mil quilômetros, 10 mil anos-luz, etc, etc. Bom, eu não tenho experiência de nada disso, eu estou apenas postulando. Então, não precisaria ser nem o infinito, o simples indefinido, o indefinidamente maior, já é concebido de maneira puramente potencial. Tá certo? E eu tenho a capacidade de pensar isso. Porque se eu não tivesse essa capacidade, eu não poderia pensar que nada é maior do que aquilo que eu conheço. É? Porque você pensar 1 centímetro maior que você não viu ainda, bom, você mesmo que está postulando isto. Não é isso? Então, por exemplo, quando o sujeito ganha um montão de dinheiro e diz, puxa, eu nunca tive tanto dinheiro assim na minha vida, é? Você não concebe que alguém possa ter um pouquinho mais? O George Soros ou o Rockefeller, né? Você não concebe que amanhã ou depois possa aparecer um sujeito muito mais rico do que aqueles que estão na lista dos 100 maiores milionários? Claro. Você pode conceber tudo isso muito facilmente. Então, a própria ideia, vamos dizer, da grandeza ilimitada, ela já sugere por si mesma a ideia do infinito. Então, não é necessário, né? Por exemplo, vamos supor, a ideia de uma riqueza ilimitada. Então, é preciso que seja a própria riqueza que infundiu isto em mim? Por exemplo, eu não sei quanto dinheiro tem o Bill Gates. Né? Eu imagino que seja um montão de dinheiro. Para mim, ilimitado. É necessário que a conta bancária do Bill Gates tenha infundido essa ideia em mim? Não, eu não fui nem ver essa riqueza. Então, aqui novamente se vê que este homem vê como produzido por ele aquilo que não poderia ser produzido por ele de maneira alguma e vice-versa. Então, aqui surge um problema. Em que medida ele acreditava nisto? Então, eu estava lendo agora mesmo um artigo na revista First Things, que é uma revista de intelectuais católicos, um artigo sobre David Hume. E ele conta que o grande escritor, Dr. Samuel Johnson, ficou muito impressionado de que, no leito de morte, Hume, que era um ateísta militante, estivesse perfeitamente tranquilo, tá certo? Né, diante da possibilidade de ir para um desconhecido, de desaparecer para sempre. Né? E ele tinha alguma dificuldade em admitir que David Hume realmente acreditasse naquilo que ele dizia. Não é isto? Assim como ele tinha dificuldade de acreditar que George Berkeley, quando George Berkeley demonstrava que não existia a matéria. Tá certo? Então, ele chutou uma pedra e disse, olha, é assim que eu demonstro que eles estão errados. Chutou uma pedra, tá certo? Então, comenta aqui o autor, cujo nome é John Haldane. Comenta aqui o Haldane. Assim como ele, o Dr. Johnson, perde o ponto da metafísica de Berkeley, assim também a sua recusa de tomar a sério a calma de David Hume no leito da morte, diz mais sobre a sua falta de temperamento filosófico do que sobre a autenticidade da crença de Hume. A questão não é se Hume era sincero nas suas crenças, mas antes de saber quais eram e se elas são, se they are compelling, quer dizer, se elas têm força de demonstração da verdade. Né? Então, eu digo, bom, muito bem. Se o problema da sinceridade da crença é abstraído, sobra o quê? Apenas uma proposição geral. Porém, se a proposição geral foi emitida com sinceridade, ela é uma proposição categórica. E se foi emitida apenas com ironia, ela é uma proposição hipotética. Ué, como é que eu posso? Se é uma proposição hipotética, eu tenho que tratá-la de uma maneira. E se era uma proposição categórica, eu tenho que tratar de outra completamente diferente. Portanto, o problema da sinceridade não é diferente ao sentido da proposição. Veja, e isso aqui, que esse Haldane acabou de escrever, isso aqui é uma das ilusões mais destrutivas que existem no ensino universal da filosofia. De que as proposições filosóficas podem ser discutidas em si mesmas. Como se fossem fórmulas absolutamente, vamos dizer, uniformes, tá certo? Para todo mundo, independentemente de quem as pronunciou e com que intenção as pronunciou e assim por diante. Quando você faz isto, você realmente está coisificando essas ideias, como se elas fossem de proposições matemáticas. Ora, você pode fazer uma proposição matemática hipotética? Não, porque todas são hipotéticas. A matemática, assim como a lógica, não se refere à realidade nenhuma. Então, nós dizemos que uma proposição matemática ou lógica é verdadeira se ela confere com aquelas que lhe serviram de premissa, e só isto, né? Então, de certo modo, não existe em matemática ou em lógica, quer dizer, nas proposições puramente matemáticas ou puramente lógicas, a diferença que existe entre o juízo categórico e o juízo hipotético, porque eles são categóricos ou hipotéticos conforme a sua maneira de referir-se à realidade e não à sua própria composição interna. Então, se nós tomamos proposições matemáticas, proposições filosóficas, como se fossem juízos matemáticos ou puros juízos lógicos, então só resta uma perspectiva desde a qual você pode discuti-las, que é da sua coerência interna ou da sua coerência com outras proposições que elas tomaram como premissa. Ou seja, virá discussão puramente formal. E quando você vê milhares e milhares de estudantes de filosofia examinando as proposições desde um ponto de vista puramente formal e acreditando que estão discutindo coisas reais, então é porque ficaram todos loucos. Entendeu? Então, isso aí, evidentemente, é a masturbação mental organizada. E por mais que você se aperfeiçoe nisto, tá certo? Você vai cada vez mais se afastar da possibilidade de apreender alguma realidade no que você está discutindo. Não é isso? Então, isso é uma espécie de, vamos dizer, de doença acadêmica contemporânea, onde tudo o que, com o que você está lidando viram ideias. Ideias no sentido, vamos dizer, de proposições que devem ser discutidas em si mesmo. E se você coloca em questão a questão da sinceridade ou não do sujeito que emitiu a proposição, daí ele diz, não, mas daí você entrou no juízo ad hominem. Eu digo, mas que juízo ad hominem? Eu estou tentando é saber qual é o sentido efetivo da proposição. Se ela é uma proposição hipotética ou um juízo categórico. Porque como proposição hipotética eu posso aceitar milhões de coisas que como juízo categórico eu jamais aceitaria. Não é isso? Então, se o sujeito diz, olha, se um dragão emite fogo, quem está na frente sai queimado, eu digo, bom, é uma proposição hipotética e a consequência que você tira dela é perfeitamente aceitável. É logicamente coerente. Tá certo? E a questão de se existem dragões ou não fica completamente fora. Então, isso quer dizer que essa arte da discussão de proposições tomadas em si mesmas, independentemente do seu substrato histórico, humano, real, virou, aqui nos Estados Unidos, virou a doença endêmica dos estudantes de filosofia que leva as discussões dessas coisas até suas últimas consequências, tá certo? E justamente porque chega às últimas consequências, aquilo é absolutamente inconsequente. Né? Então, aí tem que lembrar o conselho do Erich Fögering. Né? Não estude ideias, estude a realidade. Então, ali você tem a realidade de um indivíduo chamado David Hume, que num certo momento disse isto, mais isto, mais isto, mais isto. Disse, por exemplo, Hume disse, todo conhecimento é impossível. Né? A realidade não disse... nada de novo, já Pedro da Fonseca já havia de quod nil sitor, quer dizer que nada se sabe, é impossível saber qualquer coisa. Então, Hume chega aí com 2 séculos de atraso e diz a mesma coisa. Como disse em inglês, ficou mais famoso, né? Que Portugal, naquela altura, já havia entrado por lata de lixo da história, ninguém mais prestava atenção no que o português falava, só Leibniz prestava atenção. Então, ele diz que nada se sabe, mas que nós temos, vamos dizer, uma tendência natural de acreditar que as coisas existem. Por exemplo, ele diz, por que, que nós odiamos a crueldade e apreciamos a benevolência, por exemplo? Não é porque nós saibamos que objetivamente certas coisas são cruéis e outras são benévolas, mas porque nós temos esta inclinação natural. Então, bom, de cara, a primeira vez que eu li isso já me surgiu a pergunta imediatamente, como é que você sabe? Quer dizer, se você não pode saber, vamos dizer, se eu pôr um elefante na minha frente, eu não posso saber se o elefante existe, como é que eu posso saber uma coisa muito mais complexa como a existência de uma tendência natural para pensar isto ou aquilo? Então, no caso de Hume, você também vê esta inversão. E esse tipo de inversão se tornou a marca característica de todo o pensamento na fase da modernidade. Você vê, outro dia eu estava escrevendo aqui uma introdução para uma coletânea de ensaios que eu pretendo publicar em inglês. Já está tudo traduzido, etc, etc. Mas daí eu falei, bom, isso aí está tudo muito solto, é vários assuntos, tem lá o Maquiavel, Aristóteles, não tem nada a ver com o outro. Eu falei, preciso escrever a introdução juntando esses negócios. E onde é que essas coisas juntam? Eu digo, bom, elas não juntam em torno de um conjunto de teses filosóficas que estejam imperando sobre, né, o conjunto. Eu não tenho um sistema de filosofia no sentido em que os filósofos do racionalismo clássico, Spinoza ou o próprio Descartes tinham, quer dizer, um conjunto de proposições hierarquicamente organizadas. Eu não tenho isso. Quer dizer, a filosofia já desistiu disso há 2 séculos e fez muito bem de desistir. Mas onde é que se unifica todas aquelas coisas, aquelas várias investigações que eu fiz sobre isso, sobre aquilo? Investiga-se na motivação que me levou a estudá-las. Então, qual foi essa motivação? Daí eu digo, ó, sou obrigado a confessar que o que me levou às grandes investigações filosóficas não foi nenhuma daquelas questões grandes, nobres e altas que as pessoas discutem, como, por exemplo, né, a existência de Deus, a vida após a morte, né, o sentido da vida, a existência do mundo exterior. Nada dessas questões que são rotuladas como tipicamente filosóficas nos manuais, não foi nada disso que me despertou a curiosidade filosófica. Foi a constatação de um fato histórico, vamos dizer, histórico-social, que me envolvia pessoalmente, né? Que foi o fato de que eu, lendo filosofia, desde o tempo de Descartes, lendo filósofos, desde o tempo de Aristóteles até hoje, eu vi que nos últimos 3 ou 4 séculos havia uma tendência cada vez mais pronunciada no sentido do Hume, no sentido de negar, vamos dizer, o valor, a força da consciência individual no seu conhecimento do mundo exterior. Então, alguns faziam a crítica direta do conhecimento, como Hume, né? o George Berkeley, outros atacavam a consciência reduzindo-a a uma espécie de epifenômeno, a aparência de alguma outra coisa. Seria uma aparência da ideologia de classe, segundo Marx, seria uma aparência da volonté générale, segundo Rousseau e Durkheim, seria uma aparência dos complexos inconscientes, segundo Dr. Freud, seria uma aparência dos arquétipos do inconsciente coletivo, segundo Dr. Jung, tá certo? Seria um efeito aparente das regras da linguagem, como pretendia Benjamin Whorf e pretendia o próprio próprio Foucault, segundo o qual o homem não é nada mais do que um boneco falado pela linguagem, un pantin parlé par les langages, quer dizer, não é nós que falamos, é a linguagem que fala por nós, sem que nós tenhamos a menor interferência nisso. Então havia, vamos dizer, uma série de ataques devastadores às presunções cognitivas, né, da consciência humana. E eu vi isso, e por outro lado, eu vi também que havia, não no domínio acadêmico, mas no domínio político, tá certo? Uma série igualmente grande, igualmente portentosa, de esforços para dominar e subjugar a consciência individual. Havia hipnose, havia reflexos condicionados, havia programação neurolinguística, havia lavagem cerebral, havia engenharia social, havia mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, naturalmente, aquilo me assustou muito, né? Em primeiro lugar, porque eu sempre tive um horror instintivo a todas as forças impessoais que neutralizam a humanidade das pessoas, né? Então, tanto te disse que eu nunca fui capaz de tratar ninguém impessoalmente. Eu falar como se eu fosse um cargo, né? E agora mesmo estava comentando o caso da lei americana. O sujeito, a mulher do fulano chega lá no delegado e diz: olha aqui, meu marido ameaçou bater em mim. Imediatamente, o sujeito é chamado à delegacia. O delegado informa: meu amigo, o senhor tem 24 horas para sair da sua casa, o senhor não pode se aproximar dela a um raio de 2 quilômetros, só pode ver as crianças em tais ou quais horas, se puder, né? E se a sua mulher começar a sair com tudo quanto é homem, o senhor fique quietinho e não reclame, né? Daí o cara diz: pô, mas eu estou sendo condenado sem direito de defesa? Daí o delegado diz: não, mas meu amigo, o senhor não precisa de defesa, o senhor não está sendo acusado de nada, isso é apenas uma medida cautelar. Agora, se o senhor infringir a ordem, daí o senhor vai ser preso mesmo, né? Então, quer dizer, o delegado que diz isto, ele sabe que ele está sacaneando o sujeito. Ele sabe que ele está, na prática, condenando o camarada. Mas, formalmente, não é uma condenação. Então, o delegado se esconde atrás do seu cargo, através do regulamento, né? E passa para o sujeito uma óbvia mentira que oficialmente é verdade. Eu sempre tive horror, horror, horror dessas coisas. Tenho vontade de bater nas pessoas quando fazem isso, né? Então, partindo desse fundo emocional meu, essa tendência, né, que me faz até hoje me criar problema, porque eu sou incapaz de tratar qualquer pessoa impessoalmente, então todo mundo vira parente, né? Então, partindo disso, eu, diante desses fatos que eu tinha observado, uma sequência na história da filosofia, outra sequência na história política, eu me perguntei: mas por que tanto esforço para controlar e subjugar um elemento que em si mesmo, vocês mesmos estão dizendo que é um nada? Se a consciência nada pode, então para que tanta tecnologia para subjugá-la? Temos um paradoxo, evidentemente. Acontece que essas duas coisas não são estudadas juntas. Jamais. Se você estuda história da filosofia, você está estudando história da filosofia, e você, para você relacionar isso com a história política, é um problema. Em geral, só os marxistas se preocupam com isso. Por exemplo, Antônio Negri escreveu pela primeira vez um livro que mostra o próprio Descartes como um elemento importante na Revolução Burguesa. Deu um enfoque interessantíssimo e absolutamente necessário. Nunca considerei Antônio Negri um bobão, considero um homem altamente talentoso. Então, o problema estava diante de nós, mas jamais aparecia como um problema acadêmico. Na universidade ninguém vai estudar isso jamais. Então eu falei, bom, é isso aí que eu tenho que tirar a limpo. Não é isso? Bom, só que é o seguinte, quando nós vemos que tudo isso aconteceu e vemos que o começo da filosofia moderna se dá com René Descartes, que parece estar fazendo o contrário, que parece estar colocando a consciência individual no topo da pirâmide, no topo da cadeia alimentar, falou, opa, aí a coisa complicou, ficou mais confusa ainda. E o que tornava um terceiro fator que tornava tudo mais confuso ainda. Se você estuda a história das instituições políticas, todos os autores vão dizer que a modernidade se caracteriza pelo avanço da democracia, da liberdade e dos direitos humanos. Eu digo, epa, a história política diz uma coisa, a história das ideias políticas diz outra coisa, a história da filosofia diz outra coisa. Eu digo, mas escuta, mas nós estamos todos no mesmo mundo, não é isso uma realidade só? Onde é que essas coisas se unem para produzir sobre nós um efeito real? Em algum ponto elas convergem. Então, mas talvez desses problemas todos, o mais enigmático seja este. Como é que aquilo que começou como uma apologia hiperbólica dos poderes da consciência individual, que é não só a suprema realidade, mas a única realidade, e que só assim tem acima dela o próprio Deus, mas um Deus que está em contato direto com ela, como é que uma tradição que começou assim terminou na negação total, teórica e prática da consciência? Então, isso é um problema, é um enigma, tá certo? Que eu não pretendo resolver agora, mas para cuja solução eu tive que desenvolver inúmeras investigações particulares. Eu achei que justamente expor esse tema, né, esse problema, para o leitor americano dos meus textos, seria uma boa maneira de ele suspeitar que existe uma ligação entre o que eu escrevi sobre Maquiavel, escrevi sobre Aristóteles, etc., etc., para não ficar perdido no ar. E também para vocês, também serve de polo de orientação. Quer dizer, absolutamente tudo que eu estou dizendo e ensinando há 30 ou 40 anos tem como pano de fundo, vamos dizer, a perplexidade e até, vamos dizer, a angústia que eu senti diante deste problema. Porque parecia uma conspiração geral, tá certo? Para desmoralizar a consciência humana, né, no campo da teoria e para subjugá-la na prática, né, a tal ponto que todos os povos aceitem a escravidão como um estado normal. Não é isso? E, por incrível que pareça, isto começou com uma apologia, né, desmedida da consciência individual humana com René Descartes. Por esta aula de hoje, vocês veem como esta apologia já continha dentro de si a raiz da sua própria destruição. Quer dizer que o indivíduo botou a consciência humana tão alto, tão alto, tão alto, que ela tinha que cair. Então eu pergunto, será que ele mediu a consequência disto? Será que não há um elemento irônico em tudo isto? Eu sinceramente não sei. É um problema que ainda vai levar mais algum tempo para investigar. Bom, então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Bom, então aqui tem várias perguntas interessantes, mas eu vou pedir licença para vocês para me concentrar numa só. Porque eu acho que é uma pergunta extremamente importante para a aula que nós acabamos de dar. Pergunta o Lucas Lacerda, que diz, mesmo depois de ouvir as explicações do senhor sobre o simbolismo natural e entender a imensa riqueza de significação que somente através dele, aqui somente através dele podemos ter acesso, frequentemente me pego, quando desatento, pensando como herdeiro cultural do cartesianismo. Há algum modo para que a herança cartesiana, disseminada por toda a parte, possa deixar de ser um obstáculo também, por assim dizer, no nível espontâneo? E muito bem, há limites para aquilo que nós podemos pensar e conceber fora e acima do horizonte cultural dentro do qual nós estamos. Intelectualmente, nós podemos avançar indefinidamente e nada nos prende, vamos dizer, aos hábitos, valores e preconceitos do nosso meio. Porém, a mesma coisa já não se pode dizer no campo da percepção, da imaginação e, portanto, dos valores reais que regem a nossa conduta. Né? Eu vou ler aqui para vocês um parágrafo do Benedetto Croce, que descreve muito bem a situação. É uma coisa difícil de traduzir, porque o Croce escreve muito, muito bonito, muito elegante no italiano e às vezes não encontra o equivalente. Ele diz que a fisionomia geral da idade moderna com relação à medieval seja assinalada pela reafirmação da vida mundana contra a supramundana é um ponto que se pode dizer concordemente reconhecido, ainda que no aspecto prático seja diversamente recebido. Pois que, como é natural, se uma parte quer que se continue e se intensifique aquele andamento histórico, uma outra, em vários modos, anseia por voltar a uma forma de concepção ou submissão medieval. Os últimos 5 séculos não encorajam muito, na verdade, este segundo ideal, porque as épocas da sua história são as etapas do triunfo do outro. E, o que é mais, as episódicas retomadas da tradição do outro, que houve, por exemplo, na contra-reforma do 500 e na restauração do 800, e que hoje se voltam a ver, depois das duas guerras e uma parte da Europa, foram e são privadas daquela fé intensa, fé religiosa intensa e fervente que tinha o medievo, mostrando antes um evidente e prevalecente caráter político e mundano. E as grandes massas sobre as quais se faz sobrevoar a bandeira das velhas crenças são, como se sente e se percebe, privadas daquela inspiração religiosa e atentas somente à sua utilidade. Daí provém a ausência desse movimento político-social medievalista no campo do pensamento criativo e da arte, porque os seus escritores repetem cansadas doutrinas do escolasticismo medieval e se mostram impotentes a refutar e ultrapassar criticamente aquelas teorias jovens e adultas formadas pela experiência e da meditação sem preconceitos dos últimos 5 séculos, e são incapazes de contrastes interiores e renovações e progressos. E aqueles que desejariam ser os seus artistas e poetas fazem pior ainda, porque se contaminam frequentemente com o mórbido sensualismo odierno, permanecendo assim, ao mesmo tempo, fora da arte e da poesia e fora do cristianismo. Então, outro dia, por exemplo, eu estava lendo aí uma crítica que um monsenhor fez às obras de François Mauriac e Paul Claudel, onde ele mostra ali que as obras de Paul Claudel são uma espécie de plágio das Sagradas Escrituras, né, e que o Mauriac, sob muitos aspectos, é escandaloso no sentido teológico da palavra escândalo, né? Eu digo, em parte ele tem razão. E se procurarmos muito da arte dita cristã contemporânea, ela está tão, vamos dizer, afetada da mentalidade moderna quanto do cristianismo que ela pretende representar. Você não pode esquecer que, durante quase um milênio, vamos dizer, desde o século 3 ou 4, mais ou menos, até o começo da Idade Moderna, as pessoas viviam numa atmosfera onde, só para fazer uma ideia, né, qual era o personagem que mais se viu em toda parte e sobre o qual mais havia depoimentos? Era o diabo. Quer dizer, o diabo foi mais visto e documentado do que qualquer outra pessoa na época, né? Então, leiam o livro do Huizinga, O Outono da Idade Média, para vocês terem uma ideia da atmosfera em que as pessoas viviam. Quer dizer, é uma atmosfera onde a presença, né, dos fatores ou demoníacos ou providenciais era uma coisa real, era uma coisa de todos os dias. Né? A existência dos milagres, tanto milagres de Deus quanto milagres demoníacos, era a vida de todos os dias. E, de repente, você é transplantado para um outro mundo onde não se fala de nada disso. Onde você, onde as massas inteiras só têm atenção para o que é, vamos dizer, do mundo material imediato. E você está vivendo no meio disso, tá certo? Então, veja, quando as atenções gerais se desviam do mundo espiritual, o mundo espiritual também se retira. Quer dizer, as coisas simplesmente param de acontecer. E, de certo modo, a expectativa que as pessoas têm de que nós vivemos essencialmente no mundo material e que o espiritual é apenas uma construção cultural feita em cima, ela, de certo modo, acaba sendo confirmada pelo próprio desenrolar dos acontecimentos. Né? Eu me lembro mais ou menos como naquele filme do Tarkovsky, eu não sou o maior apreciador do Tarkovsky, mas tem pelo menos um filme dele que é muito significativo, que é o Solaris, onde as pessoas estão num planeta, onde de repente começam a aparecer outras criaturas, e as criaturas são exatamente do jeito que você as imagina. Se você imagina que elas são seres humanos como você, elas aparecem como seres humanos. Se você imagina que elas são apenas máquinas, elas são realmente máquinas. Então, de certo modo, uma alucinação confirmada pelo desenrolar dos acontecimentos. Né? Isso quer dizer que para você se pular fora dessa atmosfera e conseguir viver, segundo, de viver a vida cristã, entre aspas, não é tão fácil. Né? Você não pode esquecer que quando Jesus Cristo passou por este mundo, certo? Ele fazia milagres todos os dias. Esses milagres faziam parte da experiência cotidiana da pessoa. Né? Quando João, desde a prisão, manda perguntar a Nosso Senhor, é você mesmo o Messias ou devemos esperar um outro? O que é que ele responde? Ele responde, vocês digam a João o que vocês viram. Vocês viram o paralítico andar, vocês viram o cego enxergar, vocês viram o leproso aparecer limpo, e assim por diante. Então, ele está apelando o quê? O teste da experiência. E ele podia apelar isso porque a experiência acontecia. Agora, se você perguntar para as pessoas, quantas vezes vocês viram isso acontecer? A maior parte das pessoas não viu jamais. Não viu e não concebe como existente precisamente porque nunca viu. Então, toda esta, vamos dizer, essa história divina que se desenrola, assim dizer, em volta da história terrestre, ela se tornou invisível, ela como que subiu para um outro plano. E só o que resta dos sinais dela são duas coisas, os milagres que continuam acontecendo, mas acontecem localmente, de maneira muito pontual. E quantitativamente, não posso dizer rara, mas relativamente, em relação aos fatos observados pela massa no dia a dia, é raríssimo, é quase uma exceção. Tá certo? E, vamos dizer, as experiências de sobrevida após um estado de morte clínica. É só isto que sobra da experiência da antiga sociedade cristã. Então, estes fatos, vamos dizer, os milagres e essas experiências de morte clínica, estas são onde o verdadeiro lugar onde nós devemos nos instalar para poder transcender um pouco, furar um pouco essa placa de chumbo da civilização, vamos dizer, cartesiana, tá certo? Não se trata de um problema filosófico, né? É um problema de experiência e de imaginação e de vivência. Então, é por isso mesmo que eu insisti, quando eu disse para vocês que a consciência de imortalidade é a base da filosofia, era isso que eu estava querendo dizer. Senão, se nós simplesmente opomos às ideologias modernas, uma ideologia cristã, como vem fazendo os intelectuais cristãos desde 1870 e pouco, desde a Encíclica Aeternae Patris. Bom, nós estamos transferindo para o campo das ideias um problema que não está no campo das ideias, que está no campo da existência real. Tá certo? E se as pessoas dizem, não, mas agora eu quero levar uma vida cristã, e você então se sobrecarrega de obrigações morais e exige uma perfeição quantitativa, etc, etc. Bom, o que que você está fazendo? Você está amarrando as suas mãos, né, num mundo que não foi feito para pessoas tão perfeitas assim. Eu me lembro que, quando durante as cruzadas, qualquer sujeito, por mais bandido, mais criminoso, mais pecador que fosse, que consentisse em lutar nas cruzadas, a igreja lhe dava absolvição plenária. E hoje em dia é o contrário. Você, para você ser aceito na cruzada cristã, você primeiro precisa provar que é um santo. Eu falo, bom, então não sobra ninguém. Né? Quer dizer, se a própria luta não é um meio de santificação, se primeiro precisa ser um santinho para depois lutar, eu falo, bom, acabou o exército. É exatamente o que está acontecendo. Tudo isso por quê? Porque a religião deixou de ser uma coisa que está presente no tecido diário da vida social e se tornou uma ideologia. Claro que, enquanto ideologia, ela é melhor do que a outra, mas e daí? Tá certo? Então, você vira, o Alain Besançon, num livro maravilhoso que ele escreveu chamado A Confusão das Línguas, né, livro sobre a crise da igreja, examinado desde um ponto de vista sociológico, ele diz o seguinte: Marcel Proust, que vinha de uma família judaica, ele se batizou porque quis, ele se tornou cristão porque quis e morreu na fé, confessando, etc. Por que que ele não é chamado de escritor católico? Ao passo que o Mauriac é um Bernanos. Por quê? Porque Bernanos e Mauriac participam daquela atmosfera de ideias políticas da época que Proust não participa. Então, quer dizer, você adquire a sua identidade de católico na medida em que você adere à ideologia do grupo católico predominante no momento, que pode ser progressista ou conservador. Tá certo? E não simplesmente na medida em que você é batizado, vai na missa, etc, etc. Mas, então, veja, o próprio Julian Green não é tão conhecido como escritor católico, embora fosse muito católico, né? Por quê? Porque não participa desse mundo de ideias, desse combate, né, católico. Por exemplo, nós aceitamos que Charles Péguy é católico, tá certo? Embora fosse um cara da esquerda, porque militava na esquerda alegando uma fundamentação católica. No caso, o famoso caso Dreyfus, por exemplo, né? Péguy toma definitivamente a defesa de Dreyfus, enquanto outros escritores católicos estão contra, tá certo? Mas eles são, por assim dizer, católicos militantes, né? Eles militam no mundo pela causa da igreja dentro da concepção ideológica prevalecente do meio católico naquele momento. E isto se tornou mais importante para julgar se o sujeito é católico ou não do que o fato dele ser batizado, confessar e comungar, etc, etc. Então, o Frosch tem razão, né? Se transformou mais numa coisa política do que propriamente religiosa, tá certo? Então, a verdadeira vivência religiosa, ela só é possível numa atmosfera social onde está presente, fisicamente visível, por assim dizer, a ação do Espírito Santo. Isto não existe mais. Não existe assim na sociedade em geral. Agora, continua existindo, tá certo? E é, de certo modo, acessível, só que as pessoas não vão procurar, né? Então, por exemplo, quando você vê a vida do Padre Pio, bom, as pessoas que estavam ali perto do Padre Pio, elas viviam dentro da civilização cristã, não, se falar em modernidade, cartesianismo, para elas, aquilo tudo ridículo. Né? Quer dizer, que poder tem o cartesianismo, né, ou toda a ciência moderna diante daquele oceano de milagres que você via todos os dias? Não significa nada. Tá certo? Então, dizer, não é uma questão. Você não pode vencer isso sozinho, Lucas, nem nenhum de nós pode vencer isso sozinho. Nós temos aqui de nos aproximar dos lugares e circunstâncias onde o milagre está acontecendo, né? Onde o Espírito Santo está presente. E se não podemos nos aproximar disso fisicamente, então devemos, quer dizer, nos aproximar imaginariamente através de leitura, de filmes, de informações, de pessoas que foram lá e que viram, etc. É necessário você se impregnar dessa atmosfera do miraculoso para saber que isso acontece. Que isso não está presente na nossa na cultura em geral, mas está presente no planeta Terra, como sempre esteve, embora em doses menores do que em outras épocas, né? Doses menores, mas ainda suficientes para que você tenha onde se alimentar. Tá certo? Então, por exemplo, você ler a vida do Padre Pio, assistir o filme do Padre Pio, isso é muito mais importante do que você encher sua cabeça de doutrina, meu filho. Entendeu? Quem tem que saber a doutrina do ponto da língua são os teólogos. Tá certo? O fiel comum, ele precisa participar da vida cristã. O que é a vida cristã? É a ação do Espírito Santo na Terra, meu Deus do céu, não é outra coisa. Está entendendo? Se você sai disso, então, dizer, tudo aquilo que os padres te ensinam, etc., passa a valer apenas sob dois aspectos. Começa a valer como uma espécie de jurisprudência. Então, a listinha dos pecados, essa coisa toda, entra no aspecto jurídico. Que para mim, o meu gosto, é a coisa mais horrorosa que existe, né? Ou então vira ideologia. Por que que o negócio jurídico é já uma distorção? Pelo seguinte, porque eu entendo que se eu, né, sou capaz, vamos dizer, de apreender mais ou menos a figura total da vida de uma pessoa, entendê-la, vamos dizer, naqueles vários níveis que a caracterologia exige, quer dizer, você entender o indivíduo no seu ambiente, tá certo? No seu desenvolvimento e na forma aproximada da sua personalidade. Se eu posso entender assim, meu Deus deve entender muito mais do que eu, né? Então, Deus não tem por que fazer a listinha dos seus pecados, porque ele sabe exatamente onde está cada pecado, em que contexto, qual é a gravidade relativa daquilo dentro do contexto geral, e ele não vai julgar você juridicamente. Tá certo? Quer dizer, não pode esquecer. Olha, Deus não é uma máquina, não é um profissional, não é uma função. Você diz, Deus é um juiz? Fala, bom, ele é um juiz diferente dos outros juízes, porque os outros juízes, eles têm, né, que julgar de acordo com uma, ou julgam de acordo com uma fórmula anterior. E julgam não pela substância do ato, mas pela sua tipicidade, ou seja, pela sua semelhança com outros atos, ou então julgam pela sua arbitrariedade. Ao passo que Deus julga pelo conhecimento total que ele tem da pessoa, da situação, etc., etc. Tá certo? Então, o julgamento que Deus faz vai ser um julgamento pessoal, é de pessoa a pessoa, não é uma função impessoal. Quando você vê a educação moral que as pessoas recebem, e hoje mesmo eu digo, eu começo a ler comecei a ler um negócio, até na parte do Júlio Severino, que o pastor dizia, não pode haver um cristão gay. Falou, você está completamente louco. É claro, o mundo está cheio de cristão gay. O que não pode ser um cristão gayzista, é? Completamente diferente. Mesmo o sujeito que não é gay, ele próprio não pode ser gayzista. Ou seja, ele ser um adepto daquela coisa, um defensor daquilo, doutrinário daquele negócio, ele não pode ser. Tá certo? Mas você pega no Brasil, qual era os escritores católicos mais importantes, Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, Otávio de Faria, é tudo gay. Você diz, ah, eles não são cristãos, não são católicos, eles estão no inferno. Como é que você vai saber? Então, quando você cai nesse negócio jurídico, quer dizer que você perdeu o senso da presença e a atuação da providência. Então, o Espírito Santo desapareceu e sobrou só um manual de instruções. Então, isto é uma coisa que você, em outras épocas da história, você não observa isto. Você vê que esta preocupação jurídica, ela foi crescendo à medida que a civilização cristã recuava. Então, e a civilização cristã só é possível dentro da atmosfera onde o milagre acontece. Fora disso não tem nada, tá certo? Então, se nós vivemos dentro de um mundo que é regido, vamos dizer, pelas leis da física, principalmente das leis da física newtoniana, é regido pelo critério cartesiano, etc., etc., bom, então o seu cristianismo só pode ser uma criação cultural, uma coisa separada da sua vida cotidiana, né? Da sua vida real, por assim dizer. E se você vai fazer esforço para você se cristianizar na base da autoflagelação e da rigidez moral, bom, você vai conseguir se neurotizar apenas. Tá certo? Então, muito mais importante do que doutrina, do que você dá ouvidos a doutrinários, é você se aproximar da atmosfera dos lugares onde o milagre ainda está acontecendo, que são, vamos dizer, como que cordas que Deus atira para você. É isso? Então, eu acho que, por exemplo, as pessoas que foram beneficiadas por milagres do Padre Pio, ou simplesmente aqueles que viram aquilo, eu falo, qual é a dificuldade da conversão? Qual é a dificuldade de você se abrir inteiramente a Deus e se entregar na mão de Deus completamente? Não há dificuldade nenhuma, o difícil é você não fazer isto, né? Precisa ser um espírito muito empedernido para não fazer. Agora, se você está vivendo aí num aglomerado urbano moderno, dentro de um ambiente totalmente regrado pela tecnologia, pela burocracia, e onde tudo que existe é isso, eu digo, bom, então você precisa de um esforço de imaginação imenso. E como diz o Lucas, você, pelo menos no momento que você vai estar desatento, você já está pensando como herdeiro de Descartes, porque é só isso que existe. Então, não tem jeito de você se contrapor a toda a presença maciça de uma civilização mediante um simples esforço individual. Isso não é possível. Então, você vê, por que que esse pessoal católico no Brasil, católico protestante também, cai às vezes nesse negócio moralista idiota, está entendendo? Né? E fica. O negócio do pastor protestante que eu vi no YouTube, um xingando, você é um adúltero, você é um ladrão, você é um viado, você não sei o quê, papapá. E pior que era tudo verdade, dos dois lados. Né? Ele deu, bom, mas escuta, todo mundo aqui, ninguém presta, mas quem é que não sabe disso? É uma grande novidade para vocês? Para mim não é nada disso, entendeu? E em que é que isso vai ajudar? Não vai ajudar em nada. Agora, lhe garanto que se houvesse ali a presença do Espírito Santo e a transfiguração miraculosa das pessoas, acabaria aquela discussão na mesma hora. E essa transfiguração é que é a verdadeira religião, isso é que é o verdadeiro cristianismo. É uma coisa que acontece e não um bate-boca doutrinal. Tá certo? Então, se não está acontecendo aqui, fala, bom, em algum lugar está acontecendo, e é lá que você tem que ir. Se não pode ir fisicamente, bom, você pode se informar e participar daquela vivência, tá certo? Indiretamente. E ali você vai entender muito melhor o que é o cristianismo do que você estudando e se sobrecarregando de exigências morais. Presta atenção. A moral cristã não é o cristianismo. Né? Isso veio muito depois. Né? Quer dizer, o que houve primeiro foi a presença do Cristo aqui. Né? E consequências morais, bom, são outra coisa que você vê depois. Então, first things first, né? Que primeiro é necessário assegurar que você está vivendo uma situação onde há a presença. Fora disso, eu digo, tanto faz, os seus pecados, as suas virtudes, né? Não vão pesar em absolutamente nada. Então, eu disse, a consciência de imortalidade cura você disso aqui 100%. Só que para você chegar lá, você tem que se acostumar a viver numa situação onde o milagre existe. Então, olha, se você não tem outro meio, você assiste o filme do Padre Pio todo dia. Agora, os milagres continuam acontecendo, mas nós acompanhamos com muito mais interesse o noticiário sobre o preço do petróleo, sobre a crise no Oriente Médio, sobre o Barack Obama, etc, etc. Então, nós só estamos vendo essa porcaria. Como se isso fosse a realidade. Então, se esta é a realidade, então o mundo espírita é uma criação cultural ou é uma nuvem que paira inacessível acima de nós. Tá certo? Então, não é a questão de você pensar ou de você se esforçar. É uma questão de você obter informação, de você preencher a sua vida com outros elementos de fato, tá certo? Que te mostra essa outra dimensão da realidade como uma coisa presente. Não é isso? Então, se você tiver tanto interesse pelos milagres que acontecem no mundo quanto você tem pelo noticiário diário, eu acho que você está curado disto. Então, fica isso aí como uma espécie de receita. Tá? Então hoje não dá para fazer mais nada, já está meio tarde. Então, até a semana que vem, muito obrigado.